Salvador, boa tarde, voo 997, informação mais. Voo 997, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada bom, 74.000 pés, Senegal na 019. Chegada bom, 4.019, voo 997. Controle, o Alfa Tango Tango, para que se descida. Golo 924, controle. Alfa Tango Tango está livre, descida até o nível 050. 050, Tango Tango. Passarelo 2230, completa redução para aproximação. Reduzindo. Azul na área gramada, feito outra vez. Gente, até o Alfa Azul 1, controle só os 25, está na frequência livre. Com a 924, atualizado, pouso pistão no zero, vento 140 graus, 099. Livre pouso no zero, gol 924. Gol no 754, até falar 225, chama controle 120, decimal 8. 208, boa. Passarelo 2230, completa aproximação, torre 1-1-8-6-12. 8-6, obrigado. 3566-10-2000 pés, Senegal 0099, saliva LS. 2000, autorizado LS, 3566. Controle, Gol 9754, Ancel 1700 pés, inspector da PUCA. Gol 9754, contato radar, Gol 390, perfil PUCA. 390, perfil PUCA, Gol 9754. Passar 2230, 18m08, repórter travado, número 2 para pouso. Ok, reportar a baixada travada, aguardando autorização de pouso. Ok, o Mike Jack, pelo autorizado, corredor Axé, mil pés, até sobrevoo Veracruz, manterá mil pés após decolagem, curva à direita para o corredor, controle 128 e o transponder 01-127. 4 a bordo, Master Kilo. Serão 03. Corrigindo 04. 3 mil pés, 04. Master Kilo, grato. 0-0-4-3, tá contando. Identificação autorizada a chegada a MAN, desça ao nível de voo 050. Autorizada a chegada MAN, descendo ao nível 050, o Xanar 63, 1-5. Ponto esperador 1-0. Mantenha 806. Fechado travado, 2230 da passarela. Gente, 2230, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Guardando. O Torre é o mais do que. Prossiga, América do Kilo. 4-4 para acionamento, conforme notificação. Sim, tire direcionar, chame pronto táxi. A esquerda na Momo Frot, controle 120-8 e o transponder 5045, então 32 no meio. Afirmativo, Fortaleza 370, perdão 19, decola da 1-0, concurso à esquerda, Momo Cote, 120-8, controle 5045, transponder, está 32 no meio. A Momo Frot confirmando 5045, esquerda poste, me pronto, tan 32 no meio. Afirmativo, obrigado, 5045, vou te informar, 32 no meio. Salvador, boa tarde, é o Gol 333, paciente da informação, Mike, autorização para São Paulo, com acompanhando. No 333, da Guardia Copa, 1018. Só tem a saída prevista, senhor? Passarei 2230, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, no 0 nós. Pouso livre na 10, 2230 da passarela. Gol 1806, visual com a TR da passarela na chão do 0. Visual 1806. Corre o céu azulou. Prossiga até o azulou. Quando andando treinamento na área gramada, seu autorizado vai com prova da marcha. Fica no desvio aqui, nem se fala, promoção pro. Gol 697, está livre, desvio. Colar direto para o Proa Norte? Autorizado para o Proa Norte. Proa Norte está iniciando o Zulu. Sente o Alfa Fox. fora do solo Zulu. Tchau, Oscar Zulu, fora do solo 29. Reporte solo controlado da RMA, não ataque mais formal. Controlado da RMA, reportado Zulu. Voo 1-0-6. 1-0-6, até ponto de parada 1-0, devido ao tráfego que decolou da 1-7 com a mesma saída. Ah, tá sim, tá mantendo voo 1-0-6. 0-5, senhor. Alto, claro. Certo, obrigado. 5-5, senhor. Ativo. De Salvador, 35-5-9-5, sente da Mike. Decimal 8. No 208, obrigado. Livrou do 230. Táxi via Alfa, reporte Romeo Juliette 2230. Via Alfa, reporte Romeo Juliette 2230. Sua Eco Fox, contato radar 270, bicho Puka. 270, Puka. Salvador, 35595, cliente da Mike. 35595, acione identificação autorizada a chegada na área, desço nível 060. 060, 35595. 10, portão 10, voo no 94. Localizador visão da pista, 3566. 3566, completa final, torre 1-1-8-6-2. 8-6. A 3144 está livre, a final ILS. Autorizado, está 3144. Só um minuto, gol 9-0-6. 2-3-0, Juliette, remota 14. Remota 14, 2-3-0. 5-6-6, continua a aproximação, voo autorização. Escuta. 8-6, condições de decolagem logo autorizada? Afirmo, gol 8-6. 8-6, então a linha decola, sem parada, com 0, vento agora de 970 graus, ondas de nós ajuste no 0-8. Reporte que após decolagem, o sonde vai manter proa e por vai esquerda, somente com autorização controle, 1-2-0-8. Gente, vai alinhar e decolar de imediato o gol 1-8-0-6. Após 2000, mantém a proa, chama o controle 1-2-0-8. Afirma. Barro meu Alfa, Eco Fox Controle. Prossiga. Para separação de tráfego, curva à esquerda, proa 040. Falhar as comunicações, mais 20 milhas na proa, reassume Aracaju. Alfa Fox, curva esquerda 040, 20 milhas, falar a comunicação, assume Aracaju. Sinal 63, 1-5, tem condições de voar na proa 085? Negativo, senhora, tem condições. Sobre vetor, agora esquerda proa 080. Caso de falhas, mais 3 minutos na proa, reassume dona. Quebrou 80, caso de falha 3 minutos, reassume dona 63, 1-5. Gol no 697, incidência para 2010, que negar no 099, está livre LS, reporte estabilizado. 2019, está livre LS, gol 16. Controle, Alfa Tango Tango está 25 milhas, propõe fora da rotatória. Alfa Tango Tango modificado no 634, 10 condições de 2.500, reporta rotatória visual com campo. Para 1.500, visual com campo, Fora da rotatória. Estabilizou, 3144. 3144, completa final, torre 198, meia dúzia. 2 meses, graças. Salvador, gol 806, mantendo a proa. Mantendo a 6315, redução a 2109. 2109, 6315. Gol 806, está em contato radar, voo 230. Após 3 mil pés, voe direto de Jamo. E após 3 mil, voa Jamo, gol 806. Papa Romeo Alfa, F Fox está presente, voe direto Romeo Fox 018. Romeo Fox 018. Torre Salvador, então 3144, passou sem braço. Então 3144, SG altimetrando 018. Reporte baixado, travado, vamos ver se ali. Ah, tá baixado, travado. Guardando, você tá ali. Toma 0, voa 2 minutos na proa. Direita proa 210, 2 minutos nessa proa, China 63. Direita proa 120. 120, confirmado, e 2 minutos nessa proa em casa de paz. Solo 36, liga direito, chama solo no 21-19. Direito 219, tá 3566. Gente, mas aqui é autorizado o ingresso na 17. Cadeira 2231, 2230. Legal, no 019. 2 mil pés, o Xenai 63, no fim. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3566. Cadeira 2230. Prossiga, 2230. 180 para a Vitória Conquista, nossa autorização já. Confirmo, já tenho a guarda cópia, milícia 2230. 18, pagando cópia. Localizador direito 160, reportaremos estabilizados do Xenai 63. 70 graus, 139, Mac, é porque eu... O controle é 63, não sei. Prossiga. Tráfego, posição de 12 horas a 4 milhas e meia, 2 mil pés abaixo, a gente vai seguir esse tráfego. Estimativo está a 5 milhas. Ok, gente. Então vai iniciar a redução, ok? O 63, não sei. Gente, está ali 2 mil pés. Ok, 2 mil pés reduzindo para a mínima de aproximação, 63, não sei. Tripe 5595, reduz 2109. 2-0-0, 5595. Zero, zero, solo. 00, solo, Salvador. Tipo 00, solo, Salvador, na escuta. Pode ir. Direita no 219, tá 3144. Pode ir pro 00 na escuta da torre. Ingressa Juliette, portão 11. Juliette para o 11, da 3566. Salve Salvador, boa tarde, gol no 600, terceira informação mais, autorização Natal, 390. No 600, aguarde a cópia, 1.018. Aguardando, gol no 600. Salve Salvador, tá 3144, boa tarde. Boa tarde, 3144, ataque via Alfa, reporte de Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette. Zero, zero, solo Salvador. Na escuta aqui, realizando o chefe na aeronave. Assistente. Está livre o ILS, reporte estabilizado. Fala 2000, 5595. Com vitória da conquista, nível 180. Pista 90, curva direita, saída Arboa, voz direto conquista. Controle 120, décima 8, transponder 5033, no passarelo 2230. autorizado 180, 510, tudo vai esquerda, após, após, é, controle 12020, transponder 5033, passeio 2230. Remota 14, chame pronto, 2230. Chamada ponto, 2230. 1697. Siga, pronto para cópia. Salvador Congonhas, nível 360, Pesolo 10. Pistão 0. Curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5103, gol 1333. Ah, tá autorizado para o gol 1333, do nível 360 para São Paulo, conforme a rota do plano, Pesolo 1010. Decola da El Leda Bridge, decola da pista 10, com curva direita. Controle 120.8, aciona código transponder 5103, o gol 1333. Israel Leda Bridge, chame pronto, 9333. Vamos na próxima, gol 3. Israel Leda Bridge. Solo, tá 3, zona 44, livrando na cidade. Portão 8, 3, 1, 4, 4. 8, 3, 1, 4, 4. 2685. 2685. Olha, o Alfa Tango Tango tá próximo, a rotatória já tá distorna. Gente, Alfa Tango Tango torre no 8.62. No 8.62, eu tenho um bom febre. Sabe, Papa Tango, Papa Papa, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, reporte rotatória. Pra caramba. 125 quilos, após o pouso bang da Gol, teria condições de decolar de imediato? Afirmativo. Gente, após o voo da Bang da Gol, decola de imediato da 17, vento 160 graus, 109, informa o Airbus do Oceané no marcador externo. Vai, que é coqueiro. Para baixar, travado. Oceané 6315, informa o esquilo da cola da 17, continua a aproximação, guardando autorização para pouso. É isso, segue na aproximação, guardando autorização para pouso 63. O Mike Acuquilo está iniciando. Gente, Mike Acuquilo. Passa Tango Tango na rotatória. 0-0, boa tarde, Oceané 6210, ciente da Mike, descendo para 170. Solo 42, vira à direita, e chama solo 121, décimo 9. Direita, solo 219, igual no 67. Identificação para o ADTAP, descendo ao 050. 050, Oceané 6310. Foi Salvador, Oceané 6210, descendo para 150, boa. 6210, boa tarde, acione identificação autorizada a chegada Mário, descendo nível 060. Autorizado nível 060, aponte para a FOG e ponta para o ADTAP. Mike, aqui eu na escuta da torre. No 697, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Que eu dará passagem ao P3 da Força Aérea, que vai ingressar na Alfa agora, neste momento. Alfa, ele reporta antes da Juliette, dando passagem à aeronave da Força Aérea. Sim, chegou no 697. Gol no 600, copia? Copia o 600. Salvador Natal, nível 370, Pesolo 10. Pistão 0, curva esquerda, saída Fuca de Pá. Controle 120, décimo 8, transponda 5064, gol 9600. 370, decola 10, primeira curva esquerda, Fucas e para, Pesolo 10, 120, décimo 8, 0, controle 5064, transponda, gol 9600. Portão 9, 9600, chame pronto. Chamará o 600. No 4. Gente, Alfa Tango Tango, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 109. Tango Tango, tá aí embaixo, checado. Autorizado, trip 5595. Trip 5595, chame torre 286. 786. decolador 35595. 35595, Azizio, altimetro 0108, repórter baixado travado. 5595. Você é 6315, solos 44, livre à direita, chama solo 121, do solo 9. 219, 6305. Alfa, Tango, Tango, solos 45, informe pátio. Ciente, autorizado via Lima para ingresso no pátio 1, chama solo 121, do solo 9. MS320, posse de TAP, desça 2000 pés, ajuste 1018, reporte localizador pistão no zero. Posse de TAP 2000 pés, você vai localizador pistão no zero, né? 320. Eu olhei pro 00, mantém a posição antes da Juliette. Até agora. Até depois. Dona da presente, 6320. Mantém a chegada pro Editap, temos tráfego do setor. É. Controle de Salvador, boa tarde, TP 5626, a 2000 de bonde, mantendo 140, sente da informação Mike. TP 5626, vou ir na proa da posição Duna, chama pra descida. Ok, na proa de Duna, mas vai com a descida, 5626. Juliette, 6615. Salvador, Papa Tango, mais ou menos. Confirma na Mike, chamou? Passando Mike Alfa Yankee com plano de voo para Belo Horizonte. E agora a cópia é o Mike Alfa Yankee, o ajuste 1-0-8. Pronto, aguarde a cópia 1018. Valor é o Ultra 3-2. 1-6, para o táxi 162, aborda 3 horas e 45, Fernão João Pessoa. Direita, ponte espera 186, 1018, boa viagem, 3216. Direita, 1018, ponte espera 1083, obrigado, 3216. Limpo 00, ingressando à sua esquerda, via Juliette, Pátio, Índia, Alfa, que dá o ponte espera, quando pronto, 186, 1018. Viva Juliette, Pátio, Índia, ponte 186. 97, após o Olimpo, Juliette, portão 5. Após a nave da Força Aérea, Juliette, portão 5, gol 1-6-9-7. 6315, segue o gol, portão 4. Segue o gol, portão 4, 6315. Aquilo no pátio 3, atente ao sinalizador. 7-5-5-9-5, chama o solo? Sim, 1-2-0-9, chama o solo. Grato. Minutos, vai em direção a Vera Cruz para depois regressar. Eficiente, direção a Vera Cruz, troque para frequência livre, coordenação no regresso nessa. Vai que é coquilo. Salvador, bom dia, Altran 32 no Nomeia, ponto de espera, próximo a sua escuta. Bom dia, Altran 32 no Nomeia, autorizado a linha e decolar, pista 90, vento 90 graus da imagem. A linha e decola da 9032 no Nomeia. É regresso pelo corredor Axé. Ok, corredor Axé deverá descer 500 pés, o ajuste 10118, reporte Pituaçu, Mike Ecoquilo. Ok, reportará Mike Pituaçu, Mike Ecoquilo, e está baixando para 500 pés. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 41 no meia, cruzando 220 para 150. Azul 4196, chegada a Mari, desça ao 050. 050, autorizado, 4116. É, 6141, reduz a 250, nosso número 3 na aproximação. 2509, Xené 6141. Xené 6210, da presente, desça 3 mil pés, ajuste 1018, reporte localizador pista 10. 1018, descendo para 3000, chamará estabilizado no localizador da 10, Oceané 6210. Oceané 6320, estabilizado. 0050. Oceané 6320, complete LS, torre 186. 286, vó. Salvador, azul 41, 16. Chega 4116. Só confirmando, autorizado 050. Afirmo 050-4116. 050-4116. Mike Alpha Yankee, confirmando Belo Horizonte, nós estamos com o plano já expirado, ok? Plano para 16 Zulu. Mike Alfianchi é o solo? Ok, o plano foi feito para 16 Zulu, então da presente plano não está mais válido. Foi realizado alguma DLA? Está confirmado coordenação que o caminho está no 1643. Confirme? Agora no 652, esse caminho é no 645. Eu vou confirmar que foi coordenação, né? Então, não, infelizmente o plano já está vencido. Salvador, está 3216, boa tarde. 3216, boa tarde, contato radar, saída Momo. Saída Momo, obrigado. Xené 6141, reduza 210, manso. 210, 6141. Mike Ecoquilo, gente, reporte farol de Itapuã. Quilo. Oxené 6210, pode prosseguir descida até 2000? 2000, Oxené 6210, ajuste 1018. E o 18, 2000, chamada estável. Controle de Salvador, trip 5626, pode dar descida. Trip 5626, desça nível 040, pro de Duna. 040, pro de Duna. Eco Delta, solo. Negativo, informe o horário da notificação. Salvador, mais do que lá. Do 17:40. Pelo desça 2 mil pés, o ajuste 1018, reporte localizador, pistão 0. Após pelo autorizado.